Tem que ser bola de meia, hein? Malandro, sabe como é? Ah. O meu camisa 9 vai entrar em campo com o nosso homem branco, com o nosso mano santo. O meu camisa 9 vem buscar saída, trazer a alegria de bala toda a vida. O meu camisa 9 vai entrar em campo com o nosso homem branco, com o nosso mano santo. O meu camisa 9 vem buscar saída, trazer a alegria de bala toda a vida. Bem mais do que a bola nos pés, traz o revés. Traz sonhos, traz amores, as dores dos seus fiéis. O jogo é ele mais 10, seu rival, sua torcida. Que traz as emoções da vida pra uma só partida. São bandeiras, brasões e frustrações de outras horas. Do aluguel vencido, da preta que foi embora. Do esporro, do chefe, da compensação, do cheque, do balaio que anda cheio aos rumores de greve. Hoje é muito mais que um derby, é a metáfora de um povo que nunca venceu na vida, mas quer vencer esse jogo. Então se move, meu nove, meu coquetel molotov. Dá seu show, faz o gol pra essa gente que sofre de maioria infeliz. Não se tornou o que quis, por isso ama seu time, marque o próprio país. Amanhã, segunda-feira, hoje olhares, bandeiras, tudo parece mais lento nas crônicas de Nogueira. Rubro-negra, verde, azul, tanto faz, mas me traz alvinegra arriscada nas verticais. A ela foi feito um poema que sobrepõe ao tempo, que ao ser vista no varal, vários dossiês contra o vento. Intenso segue agora, os corações fanáticos. Se é fair play, não sei, mas o espaço é democrático, muito mais que mágico. Cada passo é dramático, eterno. São os segundos que antecede os clássicos. Estão pronto para o bem quanto o mal, passional. Emoção que faz do pai de família o marginal. São rituais bem mais que tradições de um clã. Como um talibã xiita, defensor do Islã, mas pra defender suas cores, pra esquecer do açoite, vai dar um sangue se preciso pra vencer essa noite. Agora ele no arranque, força tipo de um tanque. Chegou a hora, é agora, yeah. Profissão centroavante, faz o gol que eu quis. De uma vez por toda a prova e faz a massa feliz. Vai o meu camisa 9. O meu camisa 9 vai entrar em campo com o nosso homem branco, com o nosso mano santo. O meu camisa 9 vem buscar saída, trazer a alegria de bala toda a vida. Coloquei meu time em campo, aí tô confiante. Sou goleiro, zagueiro, sou o meio e o atacante. Tenho dois desfalques que já foram tarde. Pediram pra sair, estado e paternidade. Tiro de meta, ligação direta, deu zica. Afobado pra vencer, quis meter uma fita. Me livrei, voltei pra começar de novo. Cadê a senhora aprender a votar e acordar meu povo? Meu 10 se livrou de dois ao receber do 6. Tipo talento em 2003. Criatividade é o meu esquema tático. Tô mais pra Barça do que pra Galáctico. Visto a camisa, assumo o manto santo. Embolou no meio, agrido pelo flanco. Minha esquerda é forte, aí vou atacar. A direita obsoleta deles não vai me segurar. Apoio arquibancada, família na torcida. Minha vida em jogo, no jogo da minha vida. Futebol e povo é tipo a mão e a luva. Essa raposa aqui já alcançou a uva. A defesa tá de coturno e de fraque, mas é subversivo esse meu ataque. C9 sou eu, saia da frente. Habilidoso, trombador, sempre persistente. O meu camisa 9 vai entrar em campo com o nosso homem branco, com o nosso mano santo. O meu camisa 9 vem buscar saída, trazer a alegria de bala toda a vida. Segundo tempo, o caos da vitória do Atlético do Bahia.